vazio sem direção. Ao meu redor, o mundo se fechou e o medo foi crescendo, invadindo meu ser. E o amor não existia mais. Ei, só ódio e rancor. Na estrela uma luz resplandeceu. E agora encontrei a paz que tanto eu esperava. Não haverá lembranças do passado. Fechou e o medo foi crescendo.